De 1975 a 1980, Frank W. Dux fez 329 combates. Retirou-se sem nunca ter sido derrotado na categoria de pesos pesados no campeonato de Kumite. À data, detém os recordes KO mais rápido de 32 segundos, soco mais rápido knockout 3.2 segundos, pontapé mais rápido com knockout 72 milhas por hora e um total de 92 knockouts. Isto é Frank Dux. E nós vamos ver o biopic dele. Todos bem sabemos que os anos 80 foram movidos a sangue, suor e lágrimas. Bem, mais sangue e suor do que lágrimas, definitivamente. E por isso havia sempre espaço para mais um herói de ação e mais uma exibição de oleosa masculinidade servida à base de murro e pontapé. Parido na maternidade da Canon Films e apresentado ao mundo em 88, o flexível belga Jean-Claude Van Damme dá início a uma promissora carreira em Bloodsport, Força Destruidora. E o que poderia ser apenas mais um simples filme de porrada made in Hong Kong, rapidamente se transformou em algo mais do que isso. Porquê? Perguntaram vocês. Pode uma espargata reduzir a fertilidade? E por que tem o Paulo um póster do Músculos de Bruxelas na parede do quarto? Tudo questões que nos vamos esforçar para responder na companhia do melhor convidado possível para este tema. Se não reparem, personal trainer, duplo de televisão e cinema, campeão nacional de Kung Fu e neste momento com um império de seguidores no YouTube, no Facebook e no Instagram graças às suas dicas de fitness. É também um cinéfilo com provas dadas, fazendo concorrência no seu podcast, por onde já passaram vários heróis das artes marciais. Bruno Salgueiro, seja bem-vindo, pá. É pá, muito obrigado. Adorei. Como é que era aquela frase que tu disseste há bocado? Oleosos, não sei o quê, disseste oleosos heróis? Uma exibição de oleosa masculinidade. Vocês não acham que é um bocado, como é que é hoje em dia o hashtag masculinidade tóxica? Já os Van Dammes desta vida, pá, têm que se pôr a pau, pá. Oh Bruno, eu tenho-te a dizer que tenho uma enorme inveja de ti. Não por essa barba farta que ostentas, mas porque tu já entrevistaste alguns dos gajos que eu venerei durante a minha adolescência. Acompanho muitas das entrevistas que tu fazes a esta malta toda da velha guarda. E é um deleite para mim e ver que há alguém aqui deste lado, deste cantinho, a fazer também e que também tenha as mesmas referências. Epá, isso é notório. Se me perguntassem que havia mais alguém em Portugal que tinha entrevistado o Matias Hughes, eu pensava, pá, não há ninguém, fomos só nós. Exato. Fomos só nós. Não, e depois não. Depois aparece o Bruno Salgueiro, que tem um podcast de cinema. E pá, claro. Tem lá os heróis todos. Eu aqui vou desiludir-vos porque eu gosto do Matias Hughes mais pelos filmes lá do... Vá, que têm mais artes marciais e não sei o quê, o TC2000 e aqueles filmes tipo... Certo. O Fists of Iron. O Kickboxer 2. O Kickboxer 2. Já, ele também entrou no Kickboxer 2 e não sei o quê. Epá. Ele faz de vilão num filme que que seria interpretado pelo Van Damme, que é o No Retreat, No Surrender 2. O 2, exatamente. Exatamente, em que é o papel de estreia dele. E em que ele deveria ter contracenado contra o Van Damme e acabou por... Exatamente, contra o Lauren Avedon, que também já tive a honra de entrevistar. E por acaso é engraçado, vocês estavam a falar no Matias. Eu só reparei que ele já tinha sido entrevistado por portugueses, não estava nada à espera, depois de ter feito a entrevista. E vocês entrevistaram primeiro, que eu depois é que fui ver, chegaram lá primeiro, está ótimo. Estamos a milhas de ter as visualizações que tu tens, portanto... Ah, isso é, o que interessa é significar, como é que é? O Sam da Kid é que disse melhor, é o significar muito para poucos é melhor do que significar pouco para muitos, pá. Isso aí acho que é... Pá, que bonito. Nós estamos a ver o Bruno Salgueiro porque estamos com ele via Zoom. A quem nos estiver a ouvir não pode é ver que o Bruno trouxe uma t-shirt apropriadíssima para este episódio. Eu depois tenho que fazer um print screen disso, por isso, pá, levanta, exato, mostra, olha que maravilha. Não foi comprada de propósito para este episódio? Não, pá, foi um amigo meu que me ofereceu. Portanto, para quem não estiver a ver, estamos a cara do Van Damme, obviamente, e do Chong Li, não é? Do Bo Young. a dizer comitê e a dizer Chong Li versus Frank Dux, não é? Pronto. Exatamente. E então diz aqui 1988, fevereiro, dia 26 de fevereiro. Olha, eu não sabia que era 26 de fevereiro que eles lutaram. Por acaso, luta de radar, também não sabia que era no dia 26 pronto, de fevereiro. Devemos ter feito o aniversário do comitê. Eu nem sei se no filme há alguma referência à data, a essa data específica. É, pá, deve ser tanga, não é? Eles devem ter inventado já, não é? Bora, bora escrever qualquer coisa. E depois está aqui a dizer Kowloon. Sim. Pronto, Kowloon é em Hong Kong, não é? Kowloon. Exatamente. Walled City, portanto é uma cidade fechada que fizeram em Kowloon, deve ser só para o efeito não é? do comitê, claro. For centuries, the Society of the Black Dragon has sanctioned an ancient rite of combat known as the Kumite. Frank Dux é um puto mal resolvido que emigrou de França com os pais para a América. E lá envolve-se com os amigos errados que o levam por maus caminhos e ele é apanhado em casa dos Tanaka a roubar uma katana samurai. O senhor Tanaka convence os pais dele a deixar-lhe ser um saco de pancada para o filho dele treinar e um dia vir a competir no Kumite, um campeonato de artes marciais onde os melhores lutadores do mundo provam a sua virilidade. O filho de Tanaka morre e Frank decide desertar do exército para ir representar a família Tanaka e o seu Shidoshi no torneio. Pronto, e esta é a premissa que nos leva aqui para outros mares, para os mares da China. Bruno, eu tenho a certeza que este filme te influenciou a muitos níveis. Diz-me qual foi o teu primeiro contacto com este filme. Pá, e de que forma é que o Van Damme acabou por ser uma referência para ti, não é? Eu agora não me lembro se a primeira vez que vi o filme se foi alugado no videoclube, eu acho que sim. Ou se passou na televisão. Mas vi, obviamente, que é daqueles filmes que sempre que está a passar, eu deixo... a dar até ao fim, pronto. Não consigo somos deixar. Dois, é tipo condenados de Shawshank. Estás a ver cada vez que está a dar. Boas vibrações. É importante haver boa atmosfera no ar. É isso. Isso mesmo. Haja respeito. Cada vez que está a passar o filme, não podem mudar de canal, mesmo que estejam a dar os casados à primeira vista. Agora, eu comecei pelos filmes de artes marciais chineses. Ou seja, eu comecei por ficar mais interessado quando era miúdo. Obviamente o Bruce Lee foi a minha primeira joia da coroa, mas depois Jackie Chan, Jet Li e afins. Por isso, eu tinha alguma celeuma com o Van Damme. Porque o Van Damme, para quem... Ah, é? Porque o Van Damme, para quem... No sotaque francês, era por isso? Não, eu percebia o carisma dele, eu percebia a piada que ele tinha. Era um homem bonito, com um grande corpão e fazia a espargata. Mas quando tu vês... Aquilo que tu te habituas a gostar num tipo como o Jackie Chan é a criatividade que ele tem. E o Jackie Chan pode dar um salto mortal com dupla pirueta, mas ele não está sempre a meter um salto mortal com dupla pirueta nas lutas. Ou seja... Então diz-me uma coisa, que idade é que tu tens agora? Desculpa. Tenho 37. Nós, nos videoclubes, começámos a receber diretos para vídeo, reedições diretos para vídeo do Jackie Chan em 95, 6, 7, por aí fora. Eventualmente isso terá sido para ti uma referência quando tu começaste a alugar talvez filmes do Jackie Chan, que muito raramente passavam filmes do Jackie Chan cá em Portugal. Os que passavam eram as poucas incursões dele na América, como o Protetor, acho que é o Protetor, aquele do Jake, do John Glickenhaus. Exatamente. E que não correu muito bem. Não. Eu já estava mal habituado porque eu andava muito nas... Havia aqui uma... pronto, aqui em Lisboa tens a Praça de Espanha, que agora está completamente desconstruída, está diferente, por um certo lado ainda bem, mas havia boutiques que vendiam tudo. Tipo, era quase uma loja dos 300 a céu aberto. E eu cada vez que ia lá, os chacanas tinham um monte de VHS vindas provavelmente de Hong Kong, de bootleg, eram VHS gravadas que até tinham uma capa de uma coisa e depois era outra coisa que lá estava dentro. Brutal, brutal. E ainda vinham com caracteres em mandarim. Com caracteres, se calhar... epá, com muita porcas, todas badalhocas. E então, aliás, eu falei com um dos gajos que foi dos primeiros a conseguir fazer essa brincadeira, que era o... Há um tipo que é o Rick Baker e o Toby Russell, que eram amigos, que eram viciados em artes marciais. Foram para Hong Kong no final dos anos 80, princípios dos anos 90 e iam aos mercados noturnos de chineses e não sei o quê e gravavam cassetes de uma para a outra, até traziam as fitas, tipo, arrancavam as fitas, que é para trazer na bagagem, na mala, que é para não estarem a encher tipo, a mala com hardware, não é? Para trazer só as fitas. Então houve uma licagem muito grande de filmes e eu cheguei a ter acesso a filmes e já conhecia muitos filmes do Jackie Chan antes de ver o Rumble in the Bronx e de ver, por exemplo, o Protetor, como tu disseste muito bem. Portanto, eu certo. Já tinha visto, inclusive, aqueles que ele tinha feito antes de ser famoso, porque ele começou a ser famoso mesmo em Hong Kong, foi com o Snake in the Eagle Shadow e depois o Drunken Sim. Master, portanto, antes desses, Sim. havia o Drunken Master, se calhar Kung foi... Fu, Spiritual é. Kung Fu. Isto para dizer o quê? O Jackie sempre teve uma coisa que eu sempre apreciei muito, porque eu via não só como nerd de filmes, mas como artista marcial. E então o que eu gostava muito nele é, se o gajo conseguir fazer um duplo mortal, ele mete-o uma vez num filme e depois é do género. Como artista, ele depois não volta a meter. Ele não volta a fazer Epa, isso. Estás a tocar aqui num ponto crucial para mim, que é o seguinte. Eu apanhei a febre Van Damme completamente, mais do que Schwarzenegger, mais do que Stallone, mais do que Chuck Norris e mais do que Steven Seagal. Era o mais bonito, Pronto. Não era, Paulo? Os outros tinham... Era, não, assim, não eu vou dizer, era o que mostrava os glúteos... Era o que mostrava os glúteos no filme. Era por tinha isso. o melhor cu, é isso, é isso. Eu acho que vais dizer o que eu ia acabar de dizer. Eu venerei o Van Damme até meados dos anos 90. E eu estudava as coreografias dele e aplicava-as nos meus primos. Que ainda alguns deles ainda hoje têm mazelas e lembram-me, quando temos jantares de família, lembram-me dessas mazelas que eu lhes infligi. Eles mostram, não é? Levantam Exatamente. A camisola e está lá uma, aquilo tudo cheio de cicatrizes. Sim, e eu por causa do Van Damme aprendi a fazer a espargata sem danificar os meus testículos, ok? Hoje em dia não consigo fazê-la, mas na altura aprendi a fazer só de propósito, porque o Van Damme também fazia a espargata. Pronto, era mesmo fã Van Damme, ponto acento. Sim, conclusão. Aquela história do póster não é mentira, não é, Paulo? Não. A conclusão. Antes, é verdade. O Van Damme, para mim, começou a perder alguma da mística, porque ele é o coreógrafo de lutas dele em muitos dos filmes dele. Então, eu... que já tinha decorado as coreografias dele, até por causa dos ângulos de câmara, comecei a apanhar as mesmas coreografias em vários filmes dele, ou pelo menos pequenas sequências de coreografia que ele duplicava em todos os filmes e culminava sempre da mesma maneira, que era com o pontapé helicóptero, que era o auge, não é? Era aquele pontapé helicóptero que era inimitável, mais ninguém fazia aquilo. Vocês sabem aquelas comparações que fazem dos filmes Disney? Em que as danças, por exemplo, a dança da Branca de Neve com os anões à volta é exatamente a mesma dança que se vê, por exemplo, no Bambi com os coelhinhos à volta, ou seja, ou no Música no Coração, as coreografias, pronto, ou no Música no Coração. Existem montes de comparações dos Sim. antigos filmes da Disney em que as danças e os movimentos eram exatamente iguais. Sim, mas vistos, o Van Damme, epá, o Van Damme de filme para filme, de Van Damme passavam pelo mesmo. De filme para filme, epá, ele tem várias lutas, ok, e há coisas novas em cada luta. Mas havia lutas em que aquilo era um déjà vu completo, pá. E isso em 97, eu acho que tracei a linha no chão, foi com o Duplo Team. O Duplo Team foi o último filme que eu ainda... Ok. Tocaste exatamente no ponto que eu ia tocar. Eu estava a dizer que o Jackie Chan, o que eu gosto nele é a criatividade e blá blá blá. Ele não gosta de repetir sequências. No entanto, o Van Damme, se calhar por ser um bocadinho mais one trick pony, não é? Ou é a espargata, ou é o rotativo de helicóptero, como tu estás a dizer... O gajo mete sempre as mesmas coisas nas lutas e as lutas são muito fraquinhas, ou seja, eu via o filme e adorava, e é importante eu dizer isto, que já, a conversa já vai com alguns minutos e a malta se calhar pensa que eu não gosto do Van Damme ou que eu não gosto do Bloodsport, muito pelo contrário, eu adoro o Bloodsport e sempre adorei pela mística, pelo simbolismo, adoro as músicas, adoro a cor, estás a ver que até a cor e a fotografia eram coisas que me interessavam, de género... quase como se fosse um convite a estar lá com eles, a cor dos filmes, este é mais escurinho, este é mais cozy, era filmes cozy, estás a ver? Por muito estúpido que isto sou. Ou seja, o comitê era um sítio que era suposto ser um sítio perigoso e clandestino, para ti era como estar em casa, portanto... Exato, era para estar lá de pijaminha a beijazinho como estou agora. Exato, ai que maravilha, eles a partirem os dentes. Lá está, é a única cena que eu... Se me perguntarem, gostas das lutas? Epá, não, acho que as lutas estão uma belíssima de uma miséria, tirando highlights, pontos altos, como a coisa do pozinho de Segalo. Sim, tu sabes que muitos dos lutadores que aparecem no filme não eram lutadores sequer, era porque eles não tinham orçamento para pagar a lutadores profissionais. Então eles arranjaram extras que... vestiam fatos e punham-se lá. Epá, mas não é? Eu tenho a ideia que o filme acabou por se destacar um bocadinho na altura, foi por ter lutadores a sério e os gajos levarem mesmo pancada. Tu tens para aí uns 5 ou 6. É verdade. Mas muitos deles, o resto da malta, não eram lutadores profissionais. Nomeadamente aquele gajo que anda lá de 4. Tipo, não, lá um macaco, o que é o macaco, não que faço é uma ideia. Coisa estranhíssima. Mas há um gajo, sim, que ele dá porrada, esse gajo que faz de macaco, dessa técnica do macaco, ele dá porrada a um gajo que tem um kimono cinzento ou coisa que o valha. Esse gajo não era artista marcial de forma alguma. Ponto final. Sim, tens lá um ou dois que é mais só pela. A dizer, olha, tu queres andar à pera? Só para encher. É pá, completamente. É um grande filme, adoro as músicas, gosto muito da história. Apesar de, pronto, é mesmo história, não é? É mesmo. Certo. Cada vez mais se está a perceber o quão ficção aquilo é, mas que se lixe, acho que aquilo faz parte. Eu confesso que eu quis saber quem era este Frank Dux na vida real. Epa. Eu quis saber quem era este gajo. Eu quando vejo. O filme acaba daquela maneira, não é? Tu vês aquele filme, tu vês aquela história, porque eu não sabia que aquilo era uma história verídica ou baseado numa história verídica. Então tu és puto e vês no fim o quê? Este gajo existe mesmo? Eu quero saber quem é este gajo, não é? Até que tu depois, hoje em dia, a net está inundada de teorias da conspiração e que desmistificam aqui então toda a linha cronológica de vida do Frank Dux. Parece todo bastante consensual em como o gajo é uma fraude, não é? É uma fraude, parece-me, sim. Parece-me, por via das dúvidas, há um documentário de 2010 chamado Put Up With Your Dux, sobre o homem. Put Up Your Dux, sim. Talvez possa ajudar aqui a esclarecer ou não. Sim. E o Steven Seagal também está a ir pelo mesmo caminho, também se está a tornar, infelizmente, numa anedota. O gajo tem uma personalidade de merda, acho que isso já é um facto, mas o background dele acho que é sólido. Ele tem um background sólido. Apanhado a dizer umas coisas assim, a dizer que o filho dele era muito amigo do Brandon Lee quando nem sequer tinham a mesma idade. Aliás, o filho dele não é só isso. Ele disse que teve com o Bruce Lee. Com o Bruce Lee também. Em datas que era impossível ele ter estado com ele e coisas assim. Exatamente, epá, olha, aquele gajo também é full of shit. Mas pronto, epá, olha, ainda bem que o Sheldon Leris, lá o guionista, se reuniu com o gajo e recopilou lá as ideias dele e que escreveu o Bloodsport, que é de facto um filme muito bom, pá. É um filme que tem um feeling incrível. Quando eu era miúdo olhava para aquilo e dizia, ah, o Jackie é melhor, era fácil para mim dizer isto, não é? Mas hoje em dia dou muito valor ao Van Damme e ao quanto ele foi proativo. Também, porque o gajo era novinho, não é? Foi para os Estados Unidos, ele e o Michel Kissi, não é? Que faz de Tong Po no kickboxer. E foram os dois, mesmo sem nada, e conseguiram, lá em Hollywood, conseguiram ir andar atrás das pessoas certas e eventualmente conseguiram o Bloodsport também, numa altura em que o Van Damme estava destinado para ser, ou presumia-se que ia ser o predador, ia estar vestido no fato do predador. Tu sabes que essa história, o Van Damme, eu acho que ele era daqueles gajos mega chatos, daqueles gajos que tipo, toda a gente devia dizer, lá está aquele gajo outra vez. O Stallone ainda hoje conta algumas histórias de quando o Van Damme ainda não era conhecido, era um Zé Ninguém, que o Van Damme fazia esperas à malta conhecida. Atrás de arbustos e depois que saltava atrás dos arbustos quando as pessoas chegavam e tipo começava a demonstrar, a fazer demonstrações das suas capacidades físicas, habilidades e não sei o quê. E o Stallone lembra-se dele saltar atrás de um arbusto e assustar-se com o gajo de vir, apesar que era daqueles fãs translocados que queriam apenas um autógrafo, e não, era o Van Damme que queria fazer uma demonstração e se ele o podia pôr no seu próximo filme. E é curioso que à custa destas pequenas coisas que ele fazia, ele conseguiu um lugar como treinador, era como saco de pancada do Chuck Norris, e o Van Damme treinou com o Chuck Norris durante algum tempo a ser o seu saco de pancada, e isso aparece em alguns vídeos de entrevistas ao Chuck Norris, e o Van Damme está lá atrás no fundo e isso aparece. E ele conseguiu convencer o Menahem Golan da Canon a colocá-lo no seu próximo filme, porque ia justamente com o Michael Kissi, ia passar de carro e viram-no a sair de um restaurante e deram meia volta e o Van Damme pôs-se aos saltos em frente ao Menahem Golan e a dizer, Menahem, tens que me pôr no teu próximo filme, que eu sou muito bom a fazer artes marciais, essas coisas todas. E ele, o Menahem Golan, deu-lhe um cartão e disse, olha, vai ter comigo amanhã que nós vamos fazer um filme de artes marciais. Não diziam não a ninguém. Havia sempre lugar para mais alguém. Queres vir trabalhar? Tu apareces quase, que és novo, que a gente tem uma coisa para ti, para te fazer. Quase isso. Epá, e é engraçado que foi precisamente esta persistência do Van Damme que o levou de Bruxelas a Hollywood, e foi isso que o levou então a esta oportunidade, que infelizmente o filme foi feito, e foi feito, não é infelizmente o filme ter feito, o filme foi feito, mas infelizmente teve na prateleira quase 2 anos, porque epá, o Manahem Golan detestou a primeira versão do filme, a forma como estava editado, e ele dizia que o Van Damme era tóxico, era veneno para o ecrã, que aquele filme não podia ser lançado e não sei o que, não sei o que mais. Então o Van Damme pediu de joelhos, por favor, deixem-me reeditar o filme, e foi justamente com o Sheldon Lettish, que eles eram amigos de longa data também, que reeditaram o filme. Epá, e aqui a questão é acho que é unicamente a seguinte: a forma como as lutas estão editadas estavam demasiado cortadas e não dava para perceber se era ele ou um duplo a realizar as cenas. E depois decidiram lançá-lo então em todos os Estados Unidos. Epá, e foi um dos filmes mais lucrativos de sempre da Canon, não é? As pessoas colocam o Bloodsport num pedestal essencialmente por aquilo a ser um showreel de artes marciais. Epá, e nada contra, mas a verdade é que eu achei que notava-se que os gajos não levavam pontapés nas trombas. Havia ali uma série de coisas que, vistas hoje, eu não sei como é que seria na altura, mas vistas hoje percebe-se que aquilo é tudo uma dança muito bonita. E depois, epá, o filme tem aspectos muito, muito lamechas e muito cheesy. Aquele período do filme da infância dele, o miúdo que faz de Van Damme criança, é atroz. É terrível. É o pior. Toda é o pior essa do filme. Backstory é terrível, pá. Aquilo tem coisas. Parece tipo um russo a falar: Not yet. E o que forget about our deal e não sei o que. Tipo, epá, claramente aquele miúdo, não sei onde é que o foram buscar para fazer de Van Damme, mas ele nem sequer é parecido. Toda a backstory, toda a estrutura, o esqueleto da história que eles querem ali montar, não é todo a melhor, aquele treino. Pá, o Van Damme, no fim disto tudo, ele é um super-herói. Pá, desculpa lá. Um gajo que luta cego. Um gajo que faz o Team Mac. Ele é The Force, né? O gajo tem poderes assim. E eu desculpabilizo tudo isso, tudo que. Epá, essas partes negativas. E eu gosto da ascensão que ele faz para se tornar naquele lutador em que ele era um gajo que era um miúdo inadaptado e acaba por se tornar naquele gajo, não é, que vai lá e vai lutar por uma questão de honra. Eu adoro a transformação dele, pá, em que ele vai lá, leva porrada, mas sabe que aquilo é para bem dele, que ele está a aprender. Aquela questão em que ele está lá a ter um almoço com eles e está com os olhos vendados e o Sr. Tanaka tenta-lhe dar assim um golpe nos olhos e ele apanha o golpe dele. Epá, e tu depois vês que isso mais tarde vai-lhe ser útil na luta final contra o Chun-Li. É incrível, não é? É incrível. Também gosto desse apontamento do Zero to Hero, que é tipo quando nós vemos o artista, vá, neste caso, a personagem, que era zero, era alguém que não tinha capacidades físicas tão pouco e depois de repente transforma-se. Portanto, ver o treino dele até lá chegar é sempre uma cena fixe. E foi uma cena também que fez muita falta e eu tive pena que nenhum dos filmes do Bruce Lee tivesse isso. Tu falaste no Enter the Dragon e de facto o Bruce Lee sempre foi muito implacável desde o início do filme até ao fim. Sempre foi alguém que já era treinado e que era tipo, ok, nem vale a pena meter-te com este gajo, que este gajo vai matá-los a todos e não vais vê-lo a treinar para se transformar num gajo melhor. Outro filme que eu adoro também, no final dos anos 80, que eu adoro também, é o Best of the Best, em que também há isto, pronto, é póstumo ao Bloodsport, mas eu gosto muito destes filmes em que tu vês a malta a treinar por um objetivo e também tem aquela coisa de artes marciais, de nós contra eles, aquilo, pronto, é a equipa taekwondo dos Estados Unidos contra a coreana. Gosto muito desse filme também. Tinham uma música de montagem sempre, que é uma coisa que só mais tarde é que descobri que o Philip Ree e o Mao da equipa da Coreia eram irmãos, pá. Eu não sabia que eles eram irmãos. A ideia supostamente partiu deles. Eles depois arranjaram lá alguém que escrevesse o guião e não sei o quê, mas acho que a ideia partiu deles e isso é muito giro. Mas uma coisa também relativamente ao Bloodsport, eu recentemente, aliás foi o meu sócio Pissarra, das Dicas do Salgueiro, o gajo encomendou o novo vinil que está todo crominho, que do Bloodsport, porque, pá, por acaso deixei no meu estúdio, senão até vos mostrava, mas aquilo é brutal. Por acaso, mas está vinil, que é um disco? Não, são vinil quatro, é... Quatro, mentira, são dois vinis e aquilo está numa versão nova, uma nova edição para colecionador. Tem as músicas todas revisitadas e não sei o quê. Ah, ok. É. Sim, sim, sim. E tem, sim. Pá, e está muito giro. Pá, estás a falar na música... Muito giro. Estás a falar na música do Paul Herzog. Opa, que é ultra cheesy agora, é muito sintetizador, como é óbvio. É ótima. Mas naquela época... Mas já deu época, a volta, Paulo, já é fixe outra vez, percebes? A cena é essa. Opa, naquela época é perfeita para aquela história, pá. E no vinil não está só o score, não está só o instrumental, também estão as do Stan Bush e não sei o que é que eu gosto imenso também. Sim. Comité. Só vos quero perguntar se sabiam que este é o filme preferido do Trump. Não sabia dessa história. Não fazia a mínima ideia. Faz sentido. Epá, okay. se calhar diz muito sobre mim, então, não é? Se calhar não é bem o filme preferido dele, mas deve andar lá perto. E esta história vem de um artigo de 1997, escrito por um jornalista do New Yorker, que acompanhou o então futuro presidente durante 3 dias e que conta que numa das viagens de avião, o Trump pôs-se a ver o filme Michael, em que é o John Travolta que ele faz de anjo. Pronto, ele começou a ver o Michael, mas a meio do filme farta-se e mete o Bloodsport, pá, e o gajo diz que ele faz um comentário do género: é pá, isto é que é um filme, pá. Exatamente. Um dos aspectos que eleva o Bloodsport é o facto das cenas de luta terem sido realizadas não por duplos, mas essencialmente por lutadores de artes marciais reais. Ou pelo menos 5 ou 6, dizem vocês, os outros estavam lá só para encher. Sim, não é? Sim. Mas pronto, sim, esses 5 ou 6 davam nas vistas porque eram lutadores de artes marciais reais, e um deles é precisamente o Paulo Tocha, que interpreta o Paco no filme, exatamente, um dos adversários de Van Damme. Lutador e campeão de Muay Thai, Tocha é português, nascido em África e tem um impressionante percurso no cinema e não só. Segue-se então mais um episódio da rubrica Cine Passaporte para conhecerem a história deste Tuga com quem me liguei até Los Angeles. A seguir voltamos para falar nas sequelas. Okay. E aí as sequelas do Bloodsport, meu Deus. Cine Passaporte. Olá, sou Paulo Tocha, estou a viver em Los Angeles, sou ator de cinema, sou filmmaker, estou a produzir filmes e documentários. Ao mesmo tempo, sou sempre treinador de Muay Thai e sou vice-presidente do United States Muay Thai Association e também sou vice-presidente do World Muay Thai Council of America, USA, a identidade mais poderosa que existe no World do Muay Thai na Tailândia, envolvida em todas as partes do mundo onde existe o Muay Thai. Sou português, nasci em Moçambique, em Lourenço Marques, e durante a Revolução, depois da Revolução, tivemos que sair. Ao princípio saímos muito à pressa como refugiados, as circunstâncias, o comunismo, tudo o que estava a acontecer na África, aquilo foi terrível. Saí com os meus pais para a África do Sul e depois na África do Sul vivemos e depois daí fui para a Ásia e depois da Ásia para os Estados Unidos. Comecei a fazer boxe em Moçambique, em casa, com o meu pai a ensinar. Fui escolhido para um grande treinador da África do Sul, o William Tawil, um treinador enorme, de grandes campeões, e só foi mais tarde, com o Muay Thai, que eu comecei realmente na Ásia, criou uma arte marcial que eu conhecia que era mais verdadeira, que era mais para o meu tipo de pessoa. Comecei a ficar melhor e melhor e melhor, e até eu fui convidado para um torneio dentro da China, feito por as pessoas de Hong Kong, o Estádio Nacional de Canton, na China. Éramos nós, o nosso grupo, contra o mundo. Quando me viram lutar na China, depois de ganhar, o treinador tailandês fez uma oferta que não acreditei. Parei com tudo e fui para a Tailândia, sozinho. Comecei a ficar conhecido nesse mundo. Perguntaram-me se eu queria fazer filmes. Eu disse que sim. Claro, quem vai dizer que não? Fui fazer vários filmes pequenos, ninja. Eram interessantes, claro, no mundo que gosta das artes marciais. E comecei a fazer filmes internacionais. Vi aquilo e vi os atores grandes, americanos, o Ernest Borgnine, o Jackie Chan, e assim gostei. The Protector. Imagina, aí fiz o meu primeiro stunt e o stuntman da América não estava lá a fazer com o Jack, e eles disseram: mas quem pode fazer? Eu faço. O que é que tens de fazer? Olha, vamos-te agarrar e vamos-te atirar pelo bar em cima do bar, partes aquilo tudo, o bar cai em cima de mim, aqueles copos todos, as garrafas. O Jet Li, abriu as portas para a China e os chineses da China entraram em negócio com os chineses de Hong Kong para fazer filmes, exportar filmes internacionais para o resto do mundo, para a Europa. Aí fizeram um filme chamado Born to Defend. Estás na Ásia a começar uma vida nova e de repente estás a fazer um filme, não é papel mais baixo, nada, é ao lado deste homem, assim, 9 meses a filmar aquilo. Aquilo foi uma coisa enorme para a China, não é? Tínhamos centenas de pessoas, centenas de extras. Imagina, filmar na China, ninguém tinha filmado na China naqueles tempos, era 1986. China comunista, 100%. Aí chamaram para fazer o Bloodsport. Nós sabíamos que o filme era Hollywood e queríamos entrar em Hollywood de uma maneira mais agressiva e mais verdadeira. Por isso, não falhar, mas acertar. E o ator tem de estar treinado para apanhar e continuar a filmar e no dia seguinte e no próximo dia continuar a vir trabalhar e não ficar em casa com todos. Estás a perceber? Um sistema novo, gente nova. Começámos a sair lá todos partidos. A todos, eu parti o nariz, o joelho, aquilo foi, toda a gente estava magoada, né? Mas fizemos uma coisa especial e mostrou, e o mundo gostou. Van Damme, implacável. Perez era o meu nome, e o meu papel era de uma espécie, o que eles chamam aqui, um shot caller mexicano, dentro do sistema de prisão no sul da Califórnia. O poder mexicano é muito forte aqui na Califórnia. Tens que ser sério, não é? Tens de representar, é o que eles dizem, representa. Vê lá isto. A história, como a história. Abrimos esse filme no Men's Hollywood Chinese Theater. Quase tive lágrimas, não é? Pensei, gostava de ter de trazer a minha mãe aqui. Nem sabia que eles iam fazer isso. Eles gostaram do papel tanto que meteram esse papel como um dos principais atores. O Bam Baona, Cold Classic, é um dos melhores filmes de gangas da história de Los Angeles. O que estás a ver nesse filme é igual ao que estás a ver no filme American Me, onde trabalhei como technical advisor também. O meu papel foi de Apache, a máfia original mexicana, a verdadeira, La Honda. Tu não podes desrespeitar o que estás a fazer nesses filmes. Descobri tanta coisa interessante e a mistura que existe na origem mexicana e que vem já dos Mayan e dos Aztec. Coisa bonita. Catherine Bigelow é fantástica. Ela tem um estilo mesmo de estrada, não é? Um estilo verdadeiro, original. Convidou-me para fazer, abrir o filme dela, Strange Days, que era sobre o princípio do Artificial Intelligence. Eu fiz o meu papel de Spence, que estávamos a roubar uns restaurantes e umas coisas, e foi fantástico, porque aquela cena tinha que ser muito agressiva, porque ela que queria, a Catherine Bigelow, ela queria action, action, e o James Cameron estavam ali e queriam a verdade. Fiz um crackhead, sabes, era um drogado assim, crackhead, mas assim, muito louco. It's the longest non-cut scene on film. Fizemos aquilo durante semanas, né? Até conseguimos ter aqueles minutos todos sem um mistake. Havia sempre qualquer coisa, ou era o carro, ou era a buzina do vizinho. Aquilo ficou semanas a ser filmado. Fiz o Tarzan. Foi boa coisa ir para a África para fazer um Tarzan. Eu era uma espécie de Tarzan pequenino, não é? Eu é que nasci lá, não é? E agora estou a voltar lá para fazer um filme Tarzan de mercenário. O filme In Hell é o filme sobre a máfia russa. Faço montes desses filmes, pá. Não sei porquê. Não conseguiram filmar no México. As condições naquela altura, havia qualquer coisa dentro das prisões. Pararam tudo e mudaram aquilo tudo para ser na Rússia, filmado na Bulgária, a fazer como se fosse na Rússia. Se tu vês o casting do In Hell, muitos são latinos, usando um Jean-Claude Van Damme mais agressivo, mais realista e mais violento. O diretor foi o Ringo Lam, bom diretor de action, já award winner. Acho que no filme eles deviam ter tido um editor's cut, porque eles tiveram que fazer o filme muito soft. O meu último trabalho é uma coisa nova que eles fizeram com o Facebook. O primeiro diretor que fez isso no mundo, escolheu-me para fazer o meu papel, foi o Michael Mann. Foi um commercial for AT&T, que é a companhia de telefones. Eu estou a guiar, estou a falar ao telefone e estou a falar contigo. E vê-se a tua cara entra no filme. Cada pessoa em qualquer parte do mundo pode entrar dentro do filme com a sua cara. Quando fiz esse filme, parti o joelho com ele. Parti aqui o meu joelho na esquerda, foi horrível, caí nas escadas a correr. E eu achei que tinha que parar e mudar e respirar. Decidi começar a ser produtor e filmmaker. Fiz uma série para a televisão chamada Strong Spirit e é sobre o Muay Thai. Documentário verdadeiro, Rehabilitation. drug addiction and alcohol addiction and rehabilitation. Porquê? Porque a maioria do lutador, quando para de ser lutador, começa a beber, para esquecer. Essa vida é difícil, muito difícil. E por isso entrei dentro do sistema das prisões. Estive a filmar com soldados e lutadores de Muay Thai do Karen National Liberation Army. Deram-me full access para filmar. Tenho uma companhia chamada Tosha Fight Gear. Nós fazemos o melhor para Muay Thai e Boxing. As melhores luvas de cabedal, tudo é feito de alta qualidade de cabedal. O meu estilo, a minha maneira, o do meu campo antigo. Tivemos muito sucesso em Bangkok e aqui. E está a sair e está indo muito bem. Chama-se Tosha Fight Gear. O americano gosta muito de Portugal aqui. Hollywood gosta muito de Portugal. Português aqui tem bom nome. Podemos fazer qualquer coisa, não é? Por isso espero que Hollywood abra os olhos um bocadinho. Bloodsport 2, The Next Comité, em alguns títulos, sim, em português, recebeu o subtítulo de A Espada Sagrada. É verdade. Desta vez foram para a Tailândia filmar. Eu, na altura, soube que iria haver um Bloodsport 2. Epá, fiquei com uma ansiedade brutal por imaginar que o Van Damme iria regressar a este papel. Mal eu sabia que o Van Damme nem sequer iria pôr os pés no set deste filme, não é? Epá, e quando este filme sai para os videoclubes, e eu vejo a capa com o Daniel Bernard e eu assim, mas onde é que está o Van Damme? Bem, deixa-me lá ler na contracapa, naquelas letras mais miudinhas, se ele lá está no elenco. Pá, nada, nada disso. Então é todo um filme à parte, não é? Toda uma outra mitologia já, que basicamente explora o título só para ir ganhar uns cobres. Então esta história é a história de Alex Cardo. Cardo, Alex Cardo. Exatamente. E é a história da redenção aqui do Alex. Ele é preso por roubar uma espada antiga e valiosa. E na prisão ele conhece um velho chinês que se torna no seu professor e ensina-o nas misteriosas artes do ninjutsu. James Hong. Exatamente. Yeah. James Hong, ele próprio, o mandarim, não é? Agora sem as garras, é o sensei. E para não haver dúvidas, fora da prisão também o sensei de Alex era o Mr. Miyagi. Era o Mr. Miyagi, o Pat Morita. O Pat Morita também tem dois grandes. Para uma sequela direto para vídeo, conseguiram aqui dois grandes, nada mal. Agora, o único elo de ligação é que o Jackson, o americano do OK USA, o gajo regressa. Sim, aqui é neste o que filme. Volta, é o que volta. É o único ponto de ligação. Não é? que, a cena é que ele já tinha lutado no outro. Ele pode voltar, não é? As regras permitem que ele volte. Lá na prisão há um guarda prisional que acaba por ser o némesis do Alex Cardo. Ele chama-se Ong Su Han, pronto, é o nome dele. Não fez muita coisa, também entra aqui no Street Fighter e depois praticamente desaparece. O também entra no King, 99. O King of the Kickboxers com o Lauren Avedon, o gajo também entra nesse filme. Exatamente. Sim. Mas aparece lá só um bocadinho, dele, aparece lá só um bocadinho. Epá, eu confesso que pá, depois de perceber então que não era aquilo que eu estava à espera... Pá, fiquei surpreso com a habilidade física do Bernard. Do Daniel Bernard. O gajo é muito bom. Sim. O gajo é um bom substituto. É um bom substituto. Não diria substituto, eu não usaria essa palavra. Mas eles já okay. Parecidos, meu. Eles até são para... parecidos, tipo a estrutura facial. Não, cena, opa, não é? O Van Damme tem para 1,72m. Este gajo tem 1,80m e tal, ou 1,90m, não é? Tem um sotaquezinho também. Ele está sempre a dizer Jason, em vez de dizer Jason, tipo para o filho. Tem ali um sotaquezinho. Tem caparro. Tem muita espargata também e pontapés altos. Eu percebo que foram buscar ou que queriam ir buscar um gajo que achassem que fazia. Que fazia também o papel de Van Damme neste 2. Uma cena que eu acho engraçada também nesse filme é que dois dos gajos que estão nas lutas, um deles é o J.J. Perry, que é um coordenador de duplos muito conhecido, e o outro, certo, é o realizador do John Wick, o Chad Stahelski. Pois é, exatamente. É isso mesmo. Opa, o que viria a ser o realizador, yeah. Com o quarto que ainda não saiu, mas é ele o realizador. Sim, da saga. Sim, eles porque conheceram-se por esta altura. Ele é um coordenador duplos, né, e muito amigo do Keanu Reeves, portanto. Sim. Ele próprio também coordenou algumas lutas neste Matrix novo, Resurrections. Mas olha, eu não desgosto do Bloodsport 2, principalmente depois de já ter visto o 3 e o 4 também. Esse então, esse, então é uma banhada total, pronto, do início ao fim. Mas no 2 ainda há também um tipo que eu gostava muito, que é um afro-americano. Um afro-americano do Kung Fu, que eu agora não me lembro do nome dele, que tem ali uns pontapés muito bons e que eu imitava os pontapés. Lá está, eu quando era miúdo via os... Será o Ron Hall? Deve ser. Eu não me lembro agora do nome do gajo. Ron Hall. É capaz. Sim. Não é muito famoso, mas é um gajo do Kung Fu, pronto, e há ali uma... Há ali uns pontapés muito interessantes que o gajo dá, rápidos, pá, e que eu lembro-me de ser puto e olhar e dizer, é pá, yeah, vou tentar fazer esta sequência que isto é muito giro, pá, é muito bom, e gostei imenso. Tu és aquele puto, tu eras o puto para quem os avisos do not try this at home eram dirigidos, não, não eram putos como tu, não é? Arredava os pais que tinha na sala e punha-me a tentar fazer aquela porcaria, pá, e ia-me matando. E é engraçado, há bocado também estavas a falar que no 2... Também há ali uma tentativa de Dimak, não é? De toque da morte, mas é com a vela, não é? Sim, tipo, dá soco na vela e a vela apaga. Eu também achava Exato. Graça a isso e fartei-me de tentar fazer essa porcaria e digo-vos, aquela Exatamente. Merda não funciona, aquilo é mentira. Ou sou eu que sou mal, um punho. Não, sopras. Tu tens que superar, pá, tens que superar. Pois, eu acho que é tipo... Exato. Dás um soco e... Yeah. É pá, muito mal. Opa. Bloodsport 3. Opa, então Bloodsport 3, o que é que acontece? Epá, não o há combate mulheres, final. O combate não há final. Mulheres, pois, mas não foi o final. Não há mulheres e filhos para ele se vingar. Então matam-lhe o treinador e ele tem que se vingar de quem lhe matou o treinador. Então não há comitê. No 2 já não havia propriamente um comitê, porque ele estava na prisão, basicamente. Havia mesmo o comitê. Vá, no 3 já não há comitê, porque eu a partir do 3, eu 3 já não vi. Sei que os gajos foram filmar para o Sri Lanka e eu, por Sim. acaso o Daniel Bernhardt, agora recentemente, fez um post no Instagram, meteu uma fotografia do Bloodsport 3 a dizer que tinha sido uma experiência incrível, pá, do género, pá, ninguém se lembra deste filme e eu gostei tanto. Foi gostou, gostou porque foi fixe o sítio. Foi para um sítio fixe e não se sei calhar, o que é, porque se calhar foi, o Pronto. Sítio foi fixe. É. Epá, a minha surpresa, eu fico de veras, fico muito surpreso quando vejo um gajo que entrou no Senhor dos Anéis e depois vejo também a entrar no Anaconda 3, vejo a entrar no Cyborg Cop 2 e depois vejo aqui no Bloodsport 3 o John Rhys Davies. Epá, é um ator de pá. Não sei, para mim ele é um ator de primeira linha. Eu o encaro como um grande ator. Pai, depois vejo perdido aqui e eu penso assim, mas este gajo anda a pagar que dívidas, percebes? Que dívidas é que este gajo anda a pagar? Podes crer. Mas regressa ao Pat Morita e o James Hong. E o James Hong, sim. Depois aqui, lá a meio dos créditos, aparece um Charlie Sheen, que eu na altura li aquilo mal e parecia-me Charlie Sheen, e eu assim andei à procura do Charlie Sheen durante muito tempo. E o Charlie Sheen nunca aparecia Bandido no filme. Bandido 2. Bandido Exatamente. Hashtag 2. É o que está nos créditos. Os filmes foram feitos de seguida. Porque na altura o... Pô, dá a ideia que o 2 e o 3 foi tipo back to back. Foi. Vamos aqui fazer um lote. O Alan Maris... Mas é curioso terem feito um na Tailândia e o outro no Sri Lanka. É estranho, mas ok. Pronto, tudo Sim, bem. O Alan Maris tentou aqui espremer aqui ao máximo a vaca. Para mandar isto, era assumidamente direto para vídeo para rentabilizar aqui o título Bloodsport e não era expectável que houvesse um quarto filme, não é? Eu quero aqui lembrarmos que existem ligações ao Templo Perdido do Indiana Jones. O Indiana Jones e o Templo Perdido e o Bloodsport 3, ou ali, é o Bloodsport no geral, tem ligações. E eu vou-vos dizer, o Roy Chiao, que é o Tanaka no primeiro filme, e o duplo e ator Philip Tan, que aparece no Bloodsport 2, entram Sim. no Indiana Jones e o Templo Perdido na cena de abertura no restaurante em Xangai. É o Lao Chen. Pois é, já me lembro. Lao Chen. É quando eles lá, aqueles que estão lá aos tiros e não sei o quê. Sim. É o gajo do avião, é o Lao Chen, ou como é que chama aquilo? Sim, que curiosamente é o mestre Tanaka do primeiro filme é do Van Damme. É o Lao Chen, nice try, Lao Chen. Lao Chen. E fecha a porta. E é tipo lá o Shea e o Companhia gajo, Aérea Airlines. E ele também aparece, o Roy Chiao também aparece numa cena que foi apagada do Enter the Dragon, que é uma parte que ele faz de Abade do Templo de Shaolin e está a conversar sobre filosofia com o Bruce Lee. Essa cena existe, mas não foi colocada no filme. Estive em Hong Kong, estive lá nesse sítio onde foi gravado o Enter the Dragon. Tive em vários, mas o que eu mais gostei foi o templo de Tsingshan, que é tipo um mosteiro de Tsingshan, e é giro porque tu tens que andar imenso até lá chegar assim, mas chegas lá todo suado, é tipo, sentes que mereceste mesmo lá chegar àquele santo grau. E a cena onde o Bruce Lee vira-se para o miúdo, está-lhe a dar uma aula e diz, Point Your Finger to the Moon e não sei o quê, está lá a dizer foi aqui que foi gravada. E mais acima está a dizer a mesma coisa do Roy Chiao e do Bruce Lee, com cartazes deles. Está o cartaz do Bruce e o cartaz do Roy Chiao em personagem, estão lá, deixaram lá os cartazes, isso é ótimo. O Bruce Lee então ainda é mais místico, porque pronto, como ele já morreu há muitos anos, é quase como se tivesse estado ali um fantasma, sabes? É mesmo uma cena, quase passou aqui Deus, estás a ver? Olhem, só para completar aqui a minha lista de comparações ao Temple of Doom, para além destes atores todos que entram naquela cena de abertura passada em Xangai, que é... Opa, eu adoro o Indiana Jones, pá, estou-me a lembrar esse dessa cena. Esse é o teu favorito? Meu. Não, o favorito é a Arca Perdida. É a Arca Perdida. Para mim é o 2. O teu é o 2, a minha é o primeiro. Pronto, o Temple of Doom é o... Eu adoro, para mim é o favorito também. Temos estes atores do Temple of Doom. Temos o facto do Bloodsport 3 ter sido filmado no Sri Lanka, tal como o Temple of Doom também foi filmado. No Bloodsport 3 vemos o Daniel Bernhardt a andar montado no elefante. Se não é o mesmo elefante que o Indiana Jones monta no Temple of Doom. Boa. Pá, é muito parecido. É muito parecido. Muito bem. Epá, pronto, e somos chegados então ao Bloodsport 4. Em Portugal recebeu o subtítulo Condenado à Morte. The Dark Committee. Não. Voltamos a ter um novo local. Agora foi filmado numa prisão da Bulgária, meu. Certo. Estes gajos na altura estavam a desbravar terreno para o Steven Seagal lá ir filmar. Isto estreia, este filme, é um direto para vídeo, na altura em que estreia o primeiro Matrix, não é? E o Matrix passou a ser 99. Assim, o barómetro, passou a ser o barómetro naquela altura. Eu aluguei um filme qualquer. Antes do filme começar, tinha os trailers dos filmes que poderias alugar daí a uns tempos a seguir. E está lá este Bloodsport de Dark Committee. E eu, opa, obviamente tinha que ver isto, não é? Obviamente que eu ia ter que ver isto. Não é? Sim. Só que eu não estava preparado para o que eu iria ver. Mas a questão é que no trailer aparece um gajo que provavelmente tu, Bruno, deves saber. Ele já morreu, infelizmente, há pouco tempo. É um gajo grego, que é o Stefanos Miltsakakis. Isso diz-te alguma coisa, este nome? Não, quem? Prontos. O Stefanos Miltsakakis já tinha entrado no Cyborg, já tinha entrado no The Quest e no Legionário. Opa, era um gajo daqueles capangas cheios de caparro que aparecia lá, mas era um gajo imponente, pá, com uma cara... Ele interpreta um personagem chamado Shrek. Ah, é o mal. O Shrek, Bloodsport 4. É o Shrek, 4 é o Shrek, mas não é o mal. É outro tipo de Shrek. É o mal principal. Não é verde. Este não é verde. Ah, sei que é perfeitamente. Era um gajo que impressionava, para já, pelo tamanho dele. E depois pela expressão do gajo. O gajo tinha uma expressão que parecia uma estátua. Se tu fosses na rua e tivesses o Bolo Yang de um lado e este gajo do outro, para onde é que tu ias? Eu ia na direção oposta de nós dois. Chamavas um táxi, né? Eu vejo o trailer do filme, deste Dark Committee, e vejo Daniel Bernhardt a lutar contra este gajo. E eu, wow, isto vai ser um filmaço do caraças. Se tem uma luta contra este gajo, vai ser do caraças. Epá, e depois eu alugo o filme, não é? É aquilo que o Ninja Americano 5 é, que são filmes que não faziam parte da continuidade daquela linhagem, daquela história, e apenas foram renomeados e lançados com um título que de alguma forma iria ter alguma, chamar a atenção dos fãs para, epá, alugarem ou comprarem, ou o que fosse. Porquê? Porque o gajo não é a mesma personagem. Ele nem tem o mesmo nome, né? O Bernard não tem, é a mesma personagem. Não tem o mesmo nome. A história é completa. É de um agente, é a história de um agente infiltrado que vai para a prisão para descobrir porque é que os gajos estão a ser mortos e o que é que se passa lá naquela prisão e não sei o quê. Epá, isto é um déjà vu completo, este tipo de histórias. É, seja Undisputed, seja Cage, seja lá o que for, todos estes filmes, epá, e mais centenas de outros, já abordaram esta temática. Pronto, este filme é uma tragédia pegada, e o próprio Daniel Bernhardt, ele recusa-se a falar sobre o filme. Pelo menos fala muito bem do 3, não é? Desse ele fala do 3, do 4. Ele recusa-se a falar do quarto filme. Eles queriam vender o filme, epá, eles devem ter emitido todo o orçamento de promoção do 4 em pósteres para videoclubes em Portugal, porque o meu videoclube tinha, por alguma razão, tinha um excedente eu de tenho posters Eu tenho um. Do Bloodsport. 4. E eu trouxe alguns desses pósteres para casa. Eu às vezes ia lá ao videoclube e pedia pósteres dos filmes que já estavam em circulação há algum tempo. Aos gajos deram uma resma. Tal como eu. Pósteres do Bloodsport 4. Um amigo meu, por exemplo, teve o póster do Bloodsport 4 na parede do quarto durante anos. Marcelo, se estás a ouvir isto, um abraço para ti. Espero que guardes com muito carinho esse póster do Bloodsport 4. Pá. Exatamente. Pronto. Nem tudo foi mau neste filme para o Daniel Bernhardt, porque foi aqui que ele conheceu a sua esposa, a Lisa Stohard. Ah, aquela loura. Com quem se casou. Yeah. Devem-se lembrar dela como a austríaca na paragem de autocarro com quem o Lloyd se mete no início do Doidos à Solta. Ah, muito bom! Lembram-se? Que ela diz que é da Áustria e ele imita um sotaque australiano. Australiano. Another shrimp on the barbie. Também é outro que eu sei de cor e salteado. Sei as frases. Somos dois. A carreira do Daniel Bernhardt depois estagnou e ele foi repescado pelo Chad Stahelski pela equipa de duplos dele. E ele agora, pá, entra em... Eu costumo vê-lo aí a fazer algumas cenas em filmes que têm coordenação de duplos do Chad Stahelski. No Matrix e no John Wick e não sei o que o gajo sim, que feito sim. Tempo. Teve uma oportunidade, porque quem detém os direitos hoje em dia? Um Alberto Lenzi, um gajo italiano que detém os direitos do Bloodsport. E a dada altura, este senhor queria fazer um Bloodsport 2 verdadeiro com o Van Damme. Mas isto foi tudo explotado pelo Daniel Bernhardt. E o Daniel Bernhardt queria sim, ser ele. O Bloodsport já é mais Daniel Bernhardt do que do Van Damme, na verdade. E o Daniel Bernhardt queria ser ele, então, o cabeça de cartaz e ter lá o Van Damme como compincha, mas tipo como se fosse uma espécie de sensei ou algo assim do género. Queria ser ele a realizar o filme, o Daniel Bernhardt. O Van Damme concordou em participar nesta sequela, estava para arrancar. Até o Van Damme saber que o Daniel Bernhardt iria realizar o filme. Então ele disse, não, epá, eu entro no filme, mas o Daniel Bernhardt não pode ser o realizador. Epá, tem que ser outro gajo que tenha pelo menos tido alguma experiência na realização. E se eu entrar no filme, eu quero ser o cabeça de cartaz. Foram dois egos a chocar, é isso? Exatamente. Epá, e então basicamente o filme acabou por não acontecer... O que veio a acontecer foi o The Quest, que não era para ser o The Quest, era para ser então uma outra versão do Bloodsport, com a participação do Frank Dux, só que o Van Damme e o Frank Dux, que tinham sido grandes amigos até aqui, mas eles entraram em rota de colisão com este filme. Nota-se ali que o The Quest tem todos aqueles elementos do comitê, porque tens vários gajos de várias origens, cada um com o seu estilo que vão lutar. E há ali um cuidado maior com os lutadores também. Agora, eu só acho é que é um filme já fora da época, já aquela fórmula já estava um bocadinho gasta. Pronto, acho que aquela fórmula já estava um bocadinho gasta. Chegámos aqui ao fim da linha, pá, foi um prazer falar contigo, ainda bem que te juntaste aqui a nós. Eu sei que obrigado. A gente, em particular o Paulo, fala que se farta, pá, mas o que é que andas a fazer? Onde é que as pessoas podem te ouvir e ver? Faz aí o teu, sim. A tua ou não, onde é que nós podemos não te ver? Em que grande filme, em que grande super produção aí de Hollywood em é que nós ruas vamos. Ruas é que uma pessoa vamos pode andar não te ver. Não se cruze contigo. Olha, eu neste momento tenho o canal, continuo a ter o canal, obviamente, o canal português, as Dicas do Salgueiro. Quem tiver interesse em dicas de fitness e nutrição, portanto, tanto no Instagram como no YouTube e no Facebook e pronto, em todo lado, Dicas do Salgueiro. Mas seguindo um bocadinho mais esta minha e nossa paixão dos filmes mais antigos de artes marciais e coisa sim, e tal, boa. E dando também algumas dicas dentro mais das artes marciais, de coreografia de luta, em que falo um bocadinho mais da minha experiência como duplo, tenho o meu canal em inglês chamado Bruce Willow, como eu sou Bruno Salgueiro, é Bruce Willow, Willow Salgueiro, não é? A árvore. E é aí que eu faço também alguns podcasts, como vocês obviamente também fazem, em que também ando a chegar algumas dessas estrelas antigas, tal como o Paulo falou há bocado do Bob Wall, que lutou contra o Bruce Lee, o Jerry Trimble, o Lauren Avedon, esses gajos já tive a honra de ter alguns. No podcast também, portanto, lá está, como um fanboy a falar com eles, também fico todo maluco. Já chateaste o Scott Adkins? Vai acontecer, ele segue-me no Bruce Willow porque eu fiz um. Eu andei a fazer umas brincadeiras chamadas The Kung Fu Copycat. Então eu faço uns vídeos em que eu imito cenas dos filmes. E eu fiz com o Andy Senhora 3. Tu consegues fazer aquele pontapé lateral que o gajo faz no Boica? No Boica? É, eu imitei alguns desses pontapés e não sei se estás a falar deve estar a falar daquele que é o Guyver, que é tipo um rotativo que depois passa para outra. É esse todo. Fiz esse pontapé e não sei o que, meti lá e partilhou e começou-me a seguir. E já me mandou mensagem. Muito fixe. Portanto, mas eu não quis aproveitar logo, estás a ver? Eu não quis que ele mandasse uma mensagem. Olha, agora quero para o meu podcast. Epá, eu nem tenho muito interesse. Sim. Eu tenho mais interesse nestas almas perdidas. E o meu alma mater, aquele que eu gostava mesmo, era o Garoto Ninja, que ninguém sabe onde é que está o cabrão. O Garoto Ninja, mas que é? Pera lá. Consegui falar com um gajo que diz que é amigo dele e que mandou-lhe mensagem e ele disse: epá, olha, não leves a mal, mas não estou para aí virado. Eu acho que o miúdo deve ter tido uma depressão daquelas violentas à lá Hollywood, porque ele nunca mais fez nada. Eu já sei quem é o gajo. É o Magic Kid, exatamente. É o Magic Kid 1 e 2. Okay. Tem aqui uma saga que é o Magic Kid 1 e 2. O último filme em que ele entrou e que faz um papelinho de caca é o Milk. Com o Sean Penn e com o James Franco. Sim. Eu lembro-me deste Tiger Heart. É, o Tiger Heart. Também já falei com o realizador e dou-me muito bem com o gajo, o realizador do Tiger Heart. E o Matias entra no Tiger Heart também, tem lá um cameozinho. Opa, e tu tens o Ernie Reyes Jr., pá, que era um gajo que era um puto. Nós já tentámos. Acho que é que eu estou-me a rir porque eu já falei ao telefone com o Ernie Reyes Jr. E ele já nos fez umas. Já estivemos à espera dele. Ah, sei o quê, tenho o We Have a Podcast, blá blá blá. Eu conto sempre esta história. Mas pronto. E o gajo, sim, eu estou agora aqui no trânsito, pá, dá-me 10 minutos que eu já ligo de volta. Nunca aconteceu. Eu já falei com ele também. Já falaste com ele? Não, falei. Troquei mensagem e o gajo disse assim. O gajo já deu para ver que ele não está muito bom da pinha. Não digas que disse tu mesmo. Ele comigo foi um bocadinho mais peremptório. O gajo disse assim: olha, inscreve-te no meu programa. Ele tem um programa de treino qualquer. Ou, nem sei se aquilo ainda está coisa. Eu acho que ele está com um problema de saúde. Eu acho que ele agora está muito mal de saúde. Eu acho que ele foi operado de saúde há pouco tempo. Eu acho que foi o fígado, não é? Um transplante de fígado. Foi uma cena não assim. Não sei. E ele disse: olha, se te inscreves no programa de treinos, eu depois faço um podcast curtinho contigo. Ou seja, se pagares o meu programa de treino, eu depois faço um podcast contigo. Uns $300, não é? Um mês ou assim. Ou $500, sim. Só houve um gajo que eu paguei até hoje. Porque já houve dois a pedirem-me dinheiro. Um foi o Billy Blanks, pediu dinheiro. A sério? Esse boi não precisa disso. Esse gajo a vender lá aquela merda das cassetes de treino. É que não é um gajo. Eles orientam. O gajo ainda por cima segue-me e passa a vida a meter like nas minhas merdas. E depois ele passa-me para o agente dele. E o agente dele pediu-me $1,000. E eu, epá, vai à merda. Claro, e o Billy Blanks eventualmente nem iria ver nada desses $1,000. Era para a gente só. Mas quando o filho dele também, o filho dele também estava aí a lançar umas cassetes quaisquer de fitness, a tentar imitar o pai, e foi ao Shark Tank e disse lá, quase a chorar, que o pai dele sempre nunca lhe deu nada, sempre o obrigou a fazer as cenas todas por ele, mas mesmo tipo mal, estás a ver? Não é aquela cena de ensinar o filho lavagem a ser alguém. De roupa suja. Era aquela cena de não vales nada, caguei para ti, não te vou dar dinheiro nenhum, nem 5 euros levas meus. Era mesmo maldade, não era o gajo a chorar, a falar do pai, e eu tipo, mas não parece nada, porque ele é um precursor do pai, tal e qual, Phoenix. Enfim. E o outro que me pediu, mas pediu um pouco e eu até achei bem, foi o Tom Poe, foi o Michel Kissi. Sério. Ele orientou-me para um gajo que é o agente dele, e o agente dele disse que ele faz, imagina, é barato, é tipo, barato, o gajo sabe lá quanto é que estes gajos cobram, mas tipo, era $150 uma hora. E uma hora e meia era 200. E eu disse, é melhor uma hora e meia. Paguei 200 euros e fiz coisa. Está um passo de fazer filmes porno, ele, basicamente. Mas tem histórias engraçadas. Tem histórias engraçadas para dizer o Van Damme. Especialmente com o Van Damme, sim. Foi um prazer, pá. Obrigado por te juntares aqui a nós. Obrigado. O VHS despede-se então de ti, Bruno. Esperando, claro, que o nosso sofá tenha oferecido o melhor conforto possível aos teus glúteos à Van Damme. Aproveito também para lembrar que durante os treinos podem e devem acompanhar o nosso podcast, disponível em praticamente todas as plataformas de podcasting do mundo, de Lisboa a Hong Kong. Ponham-se finos, Não esqueçam os alongamentos e até breve.